cara. É, entendeu? Cusão, os caras é mais. Aí já tá. Mas tem que ir pro Pedro e perguntar pra alguém, tá ligado, viado? Eu vou falar, Pedro. É, isso mesmo. Ô, Pedro. Vou de Mercedão pela favela, marca de pneu pela capela. Pra baliza é próximo dela, bora trocar uma ideia. Viver vista ao mar salgado, os olhinhos dela brilhavam. Disse que o motel pagava e os caralho. Na real é ao contrário. Ah não, mano, tem que ser mais agressivo, né, né, Pedro? Entendeu? Os caras avançados. Os caras do Costa Gold gostam de mais agressivo, né? Gatinha, você tá com os perigos. Bacanada, tá com os caras que eu tô. Tem dois quilos no porta-mala da burro. Se caso vir na bota, é só fazer cara de burro. É, o B.O. vai se enquadrar. Porque até no jornal não vai passar. Que porra é esse MC de funk? Dois quilos de skunk, preso na Inajá. Ixi. E o pior que ela é filha de empresário. Isso vai render um B.O. do caralho. Filha mamando no carro, vai dar manchete de arregaço. Calma aí, mano, caralho, fudeu. Tem que ligar pro pré dela, mano, calma aí. Caralho, o pré dela não atende, mano. Que porra. Liga pro Dom, calma aí. E o pior é que esses putos me fodem, mano. Agora se o Nog não atender, fudeu. Alô, Nog, vem me resgatar. Preciso de 10 mil pros caras me liberar. Tô com uma mina, mano, aqui na Inajá. Vem logo, senão eles vão querer me levar. Não acredito, tava relaxado e você vai faz isso. Tubarão, pra que isso? Já tô no caminho, a mala tá comigo. Muita treta, vixe, muita treta. Chave de cadeia, gol de placa. Uau, cê é uma lenda, quase deu cadeia. E essa brincadeira saiu cara. Uau, porque eu não come em casa, ainda com os quilos no seu porta-mala. Avisei, não pode dar bala. O vidro é blindado, mas se chove bala. Convoco o Tchunag da levada com bifu. Se moio azedo que nem um soco de umbu. Dinheiro que resolve, não adianta nem voodoo. Eu já tô no caminho, tava num peão na sul. E agiliza, no ADP, dá propina. Já avisei o Tom Juan dessa fita. Vamos de peão que a noite é propícia. Carai, tubarão. Tá seguro na BMW. Com os vidros tudo lacrado. No porta-luva tem uma Magnum. Carai, Tom Juan me passa. Libera, libera. Libera, libera. Libera, libera. Que hoje tem festa. Libera, libera. Libera, libera, libera, libera. Que hoje tem festa. Deve ser foda, né? Querer me prender e não ter um pé. Imagina a cara do gambé, imagina a cara do gambé, vai. Manda o caminhão parar e desce o whisky, gin, xiroque, cigarro, Marlboro. Maconha mais verde que a de Snoop Dogg. Gringa brasileira em cosa. Fica impressionado e ela não entende nada. Não entende nada. A loja lucrou demais. As mina quer dar pro pai. Tentou prender o meu filhote. Dessa vez não vai. O Ian foi preso. E o Nog pagou. E os cara te liberou. E os cara te liberou. Festa no predela. E eu vou que vou. A puta já confirmou. Meia-noite os moleque passa tempo. Eu predela firmeza, tubarão. Pode avisar que é festa na favela. Os coxinha no veneno portão. Encomenda mais 10 quilos de cara. Droga forte que o Tietchan é fortão. Sabe que o skin pra nós aqui é água. Eu falo em nome de todos os irmãos. Pega o flow que é o flow, predela. Vou, pera lá. Tá acontecendo? Já aconteceu. O baile comendo, a tchutchuca jogando. A criança correndo, a favela venceu. Para tubarão, inala essa fumaça dessa rapa no pulmão. Inala como entregue, passa lá pro Don Juan. Yo, essa madrugada eu vou parar no casarão. Escuta o papai, vai, pega sua visão. Eu não pago de bandido porque eu sei os que são. Meus amigos, o brejo, inveja, afirmão. É um bar, é um fim, é a presa, a função. Fala do Juan, cê lembra da corrente de brilhante no cordão. Um gesto de humildade vai formando a união. Pra quem tá lá da lágrima, eu morro por você se eu te estendi a mão. Vou de Mercedão pela favela, marca de pneu pela capela. Pra baliza é próximo dela, bora trocar uma ideia. Viver vista ao mar salgado, os olhinhos dela brilhavam. Disse que o motel pagava e os caralho. Na real é ao contrário. Vou de Mercedão pela favela, marca de pneu pela capela. Pra baliza é próximo dela. Bora trocar uma ideia. Viver vista ao mar salgado. Os olhinhos dela brilhavam. bala e os caralho. Aí é ao contrário. Ah não, mano, tem que ser mais agressivo, né?